Azul, 4 Romeu Alfa 20. Tio 4980. Negativo, senhor. A gente negativo contato com o solo para o push de aproximadamento na posição 1. Tá negativo, tem uma 09 já no setor fazendo push, na frequência do solo 121, decimal 1, ok? Tente novamente, por favor. Tente 121, 1, graças. Salvador, azul 4980 para push back aproximadamento. Azul 4980, número 2, aguarda autorização de push. Tente aguarda 4980. O Nuna 70 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportado final com o Nuna 70. Oito, seu solo foi aos 58, chamou 211 no solo. 21. Chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. 295 contra a base. Pouso. Salvador, boa noite, ao voo. 1888, livrou. Voo 1888, autorizado táxi via Alfa até antes da táxi ser Juliette. Alfa até antes da Juliette, 1888. Para o táxi de Chiné, 63, Rodrigo, Brasil, 164. Livre táxi, India Alfa, ponto de espera, pista no zero. O Chiné, 63, 13. India Alfa, ponto de espera, no zero. Chiné, 63, 13. Com o 1170. Só uma milha do externo, baixada e travada, final 11. 1170, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, vou 1170. 14980, autorizado acionamento de pushback, chama o ponto de ataque. Gente, autorizado acionamento do Chivec, vai chamar pausa para o táxi 4980. Uno 970, solo 00, 0100, direito 1211 no solo. Direito 1211, voo 1970. Voo 1970, livre táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette, voo 1970. Para Juliette, voo 1888. Ciente, mantém a posição. Vai manter. Alfa Romeo Sierra Tango Delta, chama o centro Recife, em 126.0, alterne 128.8. 126.0, 128.8, obrigado, Sierra Tango Delta. Xerém 313, autorizado, né, Matheus 1-0. A linha mantém 1-0, 6-3-1-3. Solo 03, chama 121 no solo. 21, obrigado. Oi, chegou 1170, livrou? Confirme. Gol 1170, livrou. Gol 1170, livre táxi via Alfa, perto da Juliette. Aguarde para ingresso. Táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Gol 1170. Oxenai 6313, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. É o Azul 4980, com 95 a bordo, alternando Maceió com 3,20 de Azonha. Solicita autorização de táxi. Livre táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da pista 1-0, onde transfere para a torre. Boa noite. Gente, Indy Alpha, ponto de espera 1-0, já segue torre de 14. Gol no 888, gol no 970 e gol no 170. Livre ingresso para os portões 04, 07 e 06, respectivamente. O 188 vai ingressar para o 04. 1970 para o 06. Confirmando, 1170 para o 06, não é isso? 07. 07 para o gol 1170, obrigado. Desculpa, está correto. 1170, 06. Ah, positivo, 06. E o 970? Gol 1970 para o 07. 07, 970. voador é o azul 4980. Pronto, ponto 0-0. Azul 4980, autorizado, alinhar e decolar. Pista no zero, vento 180 graus, 12, né? Livre, alinhar e decolar, azul 4980. Clearance Azul 5001. Azul 5001, Salvador. Formation Alpha, CTC clearance for Guarulhos, level 360. Clear to Guarulhos Airport via Flight Plan Road. Flight level 360, after takeoff, right turn, dial departure, Motiva transition. Score code 5402, Salvador approach control 120.8, tower 118.95, and score 5402. Project clear to Guarulhos Airport, flight level 360, the departure, right turn, dial Motiva, score 5402. Flight control 120.8 and tower 118.95, so 5001. Only correction, dial and motiva transition. Azul 4980 decola ao 09, controlando 20.8. 20.8. And Motiva. Dael Leda Motiva. Roger, Dael Leda Motiva, Azul 5001. Ok. Cristiano M3, Zona 3. Aguardando. Sul Salvador, C3178, descida para 150. C3178, acione a identificação, desse avião chegar na Mari, para 2000 pés, o QNH no 020. Desce via, chegada a Mari, para 2000 pés, 10, confirma, Júlio? Confirmo, 1020. 1020, C3178. Patrulha de Salvador, boa noite, Gono, 723. Boa noite, Gomes 723, acione a identificação dessa via, chegada bom para 4.000 pés, o QNH no 020. Conseguia 4.000 pés. 1723, você está presente? Boa na prova do VOR para fazer um braço provisório da Pistão 0, 1723. Pode manter inicialmente a chegada, o Gomes 723. Pode, agora. Controle Azul 4980, boa noite. 24980, contato radar, suba para o nível 350, via saída PUCA. Na PUCA, 350, passe 900. Paulo Salvador, boa noite, 3305 DATA, autorização para Recife. Sim. É o 3305 DATA, autorização Recife. Sim, só um instante para cobrar. Para... de Pubase. Está presente Pubase, o chinelo é 3-1-3. Thank you. 1-3-7, enable 1. Quem chamou o sol? Salve Salvador, boa noite, Azul 4959 com a Alfa, autorização Eleva. Confirma quem chamou o sol? Azul 4959. Azul 4959, aguarde cópia para Ilhéus. Na sua escuta. TAM 3305 autorizado para Recife, nível 330, conforme rota do plano. Saída Puca, transição Caju, curva esquerda, controle 120.8, torre 18.95, transporta 5176. Aqui no seu, na rota inicial do seu plano, constam as coordenadas aqui. Confere aí, tá ciente? É, eu tenho aqui DCT Conde, depois a Pesulu no 7, até Aracaju, depois da chegada lá. É, o senhor não tem essa coordenada 085, 0853 Sierra, 03546 Whisky, não? É, aqui no meu repetitivo eu tenho, mas na rota da navegação não. Ah, tudo bem. Identificação na proa de Mari para interceptar a chegada Mari dessa via chegada para o nível 050. Atenção na identificação, dessa via chegada Mari 050, boa noite, na 8. Chanel 6303, chama o centro Recife em 1-33-25, alterne 1-25-1. Centro Recife 1-33-25, alterne 1-25-1, Chanel 6303, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle 1208, torre 1895, transponder 5403, 4959. Correto, chame para estacionar. Chama lá. Obrigado, boa noite. Boa noite. 7-2-3 confirmando a intenção Prodo VR para cancelar o plano de voo instrumento e ingressar no circuito. E autorizado a presente, Goron 7-2-3. Wait, ATC clearance. Foi pro do aeródromo para ingressar na perna do vento, pista 1-0, desça para 1-5-0-0 pés, Bono 7-2-3. Pois é, então pronto, VOR, trampinho 500 pés, Bono 7-2-3. Salve, Manoel. Controle, está 3178. 3178, controle. É, confirmado, nós somos número 1 para o pouso. Número 1 na aproximação instrumento, o TAM 3178, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, reporte estará estabilizado para 3178. Boa noite, 68, vai para o ETAP. Após o ETAP, dessa vez chegada para 2010, general no 020. ETAP, ajuste no 020, desce via 2000, gol 1868. Paulo Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, da Alfa para o Galeão. Rio 5972, aguarde cópia. Aguarda, negativo RNAVE, senhor, 5972. Ciente, em condições de voar na direto Irume, AP Novembro 857, Golf? Afirmativo, senhor, tem condições. Ciente. Azul 6224. Cópia. Ah, mantendo 5 horas. Afirmativo, está no momento passando 2.300 pés. É, poderia autorizar aí uma base pela esquerda da pista 10? Cadinho, tem outro tráfego da TAM que está aí a cerca de 10 milhas do marcador externo, ok? É, evite redução de velocidade, se tiver condição de reduzir só na base já, para prosseguir o número 1, ok? Beleza, vamos manter aqui a speed no 723. Afirmativo, ainda assim está sujeito, caso não haja separação, ó, tem que fazer perna do vento e aguardar o tráfego no procedimento de instrumento. Positivo, a gente já está de base para final aqui da 10, ou no 723. Saída, Conde. Conde, muito obrigado. Correto, chame pronto para acionar. Chegou Salvador. Boa noite, Sideral 9973, qual a informação, Alfa? Sideral 9973, ciente, aguarde cota. Ok, o senhor confirma a nossa saída para Bom Fim, por gentileza? O voo 1868 solicita desconsiderar a restrição de velocidade na posição 8 na pia. Autorizado, voo 1868. Autorizado, voo 1868, obrigado. Então, para a base, já autorizado o pouso. O vento 160 graus, 190 nós, ok? Certo, 103. 3978, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 198, decimal 95. 395 para 3178. Torre Salvador, seu 3178 estabilizado em LS X-Ray. 63178, continue a aproximação e forma passando externa. Formada passando externa, seu 3178. Tati, informa o tráfego da aeronave Gol, que está agora na base curta da 190, base de uma milha, que em aproximação para pouso. Sente o tráfego, seu 3178. Essa é a na final, agora na 723. Heliposo, pista ainda um pouco molhada, pista úmida, vento 1,60 graus, 1,09. Heliposo, boa na 723. Como ready to taxi. Rio 5972, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da El Leda, após vir 1. Controle 1,20.8, torre 1,8.95, transponder 5404. Patanava localizador, gol 9868. El Leda, após vir 1. 1,20.8, o controle 11895, a torre e 5404 no transponder. Por gentileza, senhor, o senhor poderia informar após o novembro 857 que nós interceptamos Moslu? Aqui consta para interceptar o fixo Dog Sul, Delta Oscar Golf Serra Uniforme. Dog Sul, muito obrigado. 5972. Correto, 3305 Delta. Temos 106 a bordo. Alterna Fortaleza, 3h40. Obrigado pela coordenação e colaboração. Vou no 723. J Alfa, seu ponto chegado no zero, chama a torre 3305. Solo Azul, 4959, para pushback e sanamento 43. Aguarde autorização, Azul 4959. Azul escuta, 4959. E o 5972, então confirmando, após a posição Dog Sul, é, aí sim que intercepta o fixo Moço. Afirmativo, então após Dog Sul, prossegue para Moço, o 5972. Muito obrigado, senhor, pela confirmação. Firmo, chame pronto para acionar. Então, para muito acionamento, o 5972 está no baixo de carga, posição 7. Gente. Paulo, boa, 723. Voo no 723, livre táxi via Alfa e Kilo, Pat 3, posição 2, Lima. Alfa, Kilo, 2, Lima, voo no 723. Solo, Federal 9973. Federal 9973, Salvador. Nós estamos totalmente prontos para o pushback funcionamento. Seria possível iniciar enquanto aguarda a autorização? Ainda não. Estou fazendo a verificação aqui na sua rota. Aguarde. Pode ser, aguardando. Salvador Ground, eu sou 5001 for taxi. Endurance 4 hours and 10 minutes. POB 123. Ribeirão Preto. Azul 5001. Pude confirmar. Data. Roger. Endurance 4 hours and 10 minutes. POB 123 and alternating Ribeirão Preto. Direito 211, Azul 5001. Roger. India and Alpha for holding point. Azul 5001. Have a nice one. Paulo Salvador, está 3178, livrou, mano. Tan 3178, livre táxi via Alfa até antes da Juliette. Agora instruções para ingresso. Via Alfa autorizado, mantém antes da Juliette. Tan 3178. Tá 8. 1868, chame a torre Salvador em 1,8, decimal 95. 595, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 68, no ILS, 2.3 milhas, ainda se tiver abaixado, travado. Boa noite, 68, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, boa noite, 68. É o 9973. Obrigado. Autorizado para confins, conforme rota do plano, até Zulu 10, nível de voo 360. Pós decolagem, curva direita, saída da El Leda, pós mote. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5177. Sanista em pés na saída PUCA. Boa noite, Sam 330, sem contato radar. Suba para o nível 330 na saída PUCA. 330, mantém o perfil, 3305. Federal 9973, transponda 5177. 5177. Protejamento correto, livre pushback, chama pronto para o pai. Brasileiro, TAN 3178, livre ingresso, portão 08. Livre ingresso para 08, TAN 3178. Salve, Salvador, boa noite, Azul 2774, com informação alta. Azul 2774, agora de cópia. Azul 2774, agora de cópia. Azul 2774. Para o Pushback, Chanel 6224, sendo fim número 3. R6224, autorizado, chamo quanto para o táxi, portão 03. Portão da táxi, 6224. 001 clear to line up and wait. Line up and maintain. Line up and wait until 5001. Seu solo aos 3-2, direito 2-1-1 no solo. 3-1-2-1-1, gol. Boa noite, boa noite. Salvador, Rio 5974, autorização 340, Guarulhos. Rio 5974, ciente, aguarde cópia. Ciente, solicita a saída Block 1, ok? Ciente, porém, devido à autorização automatizada, padronizada e automatizada, será Dael, transição ótima. Ok, Dael, pode. Salvador, gol no 868, Alfa. Gol no 868, avistada na taxiway Alpha, mantém posição antes da taxiway Juliette. Mantém antes da taxiway Juliette, boa noite, senhora. Salve Federal na nave 73, está com 2 a bordo, 4 horas e 15, alterando o barulho para o táxi. Para o táxi, confirmação dos dados, Federal 9973. Mantém posição. Wait a moment, Air Portugal 018. Ô, Solo, tem uma previsão pro 4959, por gentileza? O 959 chamou o Solo? Afirmativo, senhor. Eu gostaria de saber uma previsão, por gentileza, para início do pushback e acionamento. Uns 3 minutos. 2 a 3 minutos. Gente, obrigado. Estado funcionando em 6224, está quando não vem de 2 horas e 24 minutos. O nosso alternado é Aracaju, Salvador, e o POV 148. Climb is fire, Delta Departure, 0 flight level 360. Delta Departure 360, 0 flight 360. Taxi, ponto de espera, pistão 0, transferência, Oceaner 6224. Afirmativo, senhor. Ponto de espera, 295, é isso? Sim. Tá todo. Geral táxi, vai ser número 2 seguindo o Oceaner, confirma o POB? Tá com 2 a bordo, o táxi segue o Oceaner, tem que dar passagem ao Gol seguindo pela Alfa ali. Da passagem ao Gol, depois segue o Xanema, com o número 2. Certo. 8 autorizado, esquerda, ingresso no pátio, portão 1. Esquerda, ingresso no pátio, confirmando o portão 11. Fundo, 01. 01, sou no 8. 3305, chama o centro Recife. Em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Gente, vai chamar lá o 3305, boa noite. Boa noite. Azul 4959, posição 4 Romeu do Pátio 3. Afirmo, senhor. Coordene com a equipe de solo para observar o Boeing 737 da Sideral, que já está quase que saindo aí do Pátio 3. Faça o pushback em coordenação, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama na do 4959. É Portugal 018, ground control. Unfortunately, the receive center doesn't have your flight plan yet, but he will check it, okay, with the system, what is... What will be your problem? Stand by. Azul 2774, 5 Lima do Pátio 3. Se tiver condições, se for possível realizar o pushback simultâneo com o outro ATR da companhia, também na 4 Romeu, está autorizado. Caso negativo, aguarde. Nossa, para autorização. Ciente, então mais alguns instantes para autorização. Salvador, Gol 19407, nível 400 para o Galeão. O 9407 chamou o solo, aguarde. Oi, tio, só me informe a saída prevista, senhor. Sei, mas no momento não posso lhe fornecer. Aguarde mais uns instantes, que está na sequência de 4 aeronaves para... essa informação. Iniciando 6224. Gente. noite, Salvador. Boa noite, Federal 9973. Sideral 9973, autorizado ali, mantém o zero. Ali, mantém o zero. Sideral 9973. U 2774, copy. Autorizado para Porto Seguro, nível 180, conforme rota do plano, após decolagem, curva direita, saída coral, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5406. Correto, chamo pronto para acionar. Rio 5974. Pronto para 4. Guarulhos 340 conforme rota do plano, via Pezulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, curva direita. Saída da Euleda, após Motiva. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5491. Cliente autorizado 340 para Guarulhos, na Pezulu 10, Taubaté. Pistão no zero, curva direita, Gael Leda, 1208, 2085, transponde 5411, controle 12895. Então, controle 120.8 e a saída da El Leda após Motiva. Da El Leda, Motiva, confirmado. 5974. Correto. Chame pronto para estacionamento. 5.6, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Boa noite, Axanema 2-2-4, contato radar, subavia, saída Conde para o nível 190. Via Conde para 190, 6-2-4. Índia e Alfa, ponto de espera, transferência, azul 4959. Bate 3, Índia e Alfa, transferência, 4959. Rio 5974 para o pushback de estacionamento. Confirme, Rio 597. Tá. O senhor falou 4, seria 2? Não, é o 4. Rio 5974, posição 6, pátio 3. Aguarde autorização. Sim. Solo Rio 5972 para o funcionamento, posição 7. Aguarde autorização. Aguarda. Azul 2774, já iniciou também o push? Salvador, boa noite, Gol 1134, pushback e acionamento. Gol 1134, aguarde autorização para o pushback e acionamento. E aguarde autorização de tráfego. Previsão para receber autorização de tráfego em 5 minutos. Ok, eu pedi errado aqui. Agora autorização, paciente da informação Alfa. Alfa. Afirma. Decola os 42, controle 208. Controle 208. Controle, boa noite, Sideral 9973, decola na sua escuta. Boa noite, Sideral 9973, contato radar, sua via saída da El para o nível 360. 360, via da El 9973. Oi Salvador, boa noite, azul 2, azul 4959, da próxima ponte, espera no zero próximo. O azul 4959 autorizado, alinhar e decolar, vento 180 graus, 109. Alinhar e decolar, 4959. Azul 2774, solo. solo, Rio 5974. Só um instante. Azul 2774, é o solo Salvador. Rio 5974, o solo. Tá, sua escuta. Agora o estacionamento é que eu tinha... O solo tinha coordenado, informado para uma aeronave ATR da Azul, para fazer simultâneo com o outro ATR. E eu não estou observando essa aeronave. Se estou chamando, ela não me atende. Só um instante, que agora eu fiquei em dúvida se ela vai fazer ou não o pushback. Zona 60 para 1950, na Proid TAP. Boa noite, Oxenê 62, Zona 2, acione a identificação na Proid TAP para interceptar a chegada a Mari. Desceta até a TAP ao nível 050, após prossiga via para 2000 pés, o QNH no 020. Xené 6224, autorizado voar direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, muito obrigado. A possibilidade de voarmos com o final 170, confirma, senhor? Tente submanter nível 170. 70, muito obrigado. Chamado o senhor por duas vezes e não houve resposta. Teve algum problema? Gente, deverá aguardar. Possível aguardar para o inspecionamento. Outras duas aeronaves me reportaram prontas. Aeronaves da Rio, que estão aí no PAD 3. E o senhor estava na sequência. Porém, eu chamei duas vezes, o senhor não respondeu. Eu até tinha falado que poderia fazer, se fosse o caso, simultâneo com o seu o ATR da sua companhia. Não foi feito. Aguarde para o pushback acionamento. Azul 2774. Rio 5972. Está na posição 6 Romeu. Aguarde para o pushback acionamento. O 5972 solicita o 74 efetuar um pushback um pouco mais longo para a gente efetuar junto. Teria jeito aí, 74? Sem problema. Pode ser, só? Ah, isso que eu estava vendo. O Rio 5974 está no 06 e o Rio 5972 está no 07. Efetua então um pushback simultâneo e chame para o táxi. 7, 4, 5. Licite ao centro Recife, 133.25, alterne 125.1, sideral 9973. 3325, sideral 9973. Conforme rota do plano, nível 340. Após decolagem, curva direita, saída Israel, Leda, após Prodirume. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5420. Autorizado Galeão, rota conforme plano, autorizado nível 340, decolador no zero com curva direita, perfil da Euleda Irume 208-1895, 5420, gol 9407. Correto, portão 6, autorizado acionamento pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, vai chamar para o táxi, gol 9407. Salvador, passarei do 2224, boa noite. Autorização do 934? Ainda não, mas em mais alguns instantes. Proio de Mari para interceptar a chegada a Mari, QNH no 020, reporte no ponto ideal de descida. Ok, já estamos no ideal, já autorizado o nível 150 pelo centro. Na Proio de Mari para a chegada a Mari, o 2224. Passando 2224, continue descida até o nível 110. 1-1-0-2-2-2-4. We'll be retried to the ACC, okay, to the receive center. Standing by. 224, foi pro de ITAP. ITAP 24. Livre de juízo, Oceania 62, Honorário. Oi, senhor, com dois a bordo, autonomia de 13 e 15, alternando Guarulhos para o táxi. Rio 5972, livre táxi via Indy Alpha, ponto de espera no zero. Indy Alpha, ponto de espera 10, 5972. Ricardo, obrigado, bom voo. Um abraço. Azul 2774, assim que o segundo tráfego, que é um Boeing 722 da Rio, passar a sua cauda, está livre seu pushback, chamando para o táxi. 2775, pushback, Rio 5974 para o táxi, com 3 horas e 35, alterna Galeão, POB 0. Rio 5974, livre táxi como número 2. Afirmo, 5974. O Gol 9407, chamando para o táxi. Chamou 9407, já? Firmo, estou avistando ali o seu, fazendo o pushback, chama o campo do táxi. Vai chamar, 9407. Confirme para o Salvador, ground control. Red to copy. Yes, I have told to you, the receive center doesn't have your flight plan, and it was necessary to resend again your flight plan to receive center. But now we have got your flight plan and you are ready to copy. Okay, you are clear to Lima Papa Papa Tango, Lisboa, Lisbon. According to your flight plan and route, flight level 310, after takeoff, left turn, Puka departure, and Zipa transition. Descol code 5424. Approach control, 120.8 and the tower 118.95. Air Portugal 08, read back. 060. 060-224. Only your correction, change your departure to Puka and Zipa transition. That's correct. Start up and push back approved. Come ready to taxi, Portugal 08. Salvador 9407, taxi PLB 79, 79, 3 horas e 10, confirme. TAP 018, será que é Fuji, Forte Fortex, TAP 018. Gol 9407, escuta. Escuta, senhorita, prossiga. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 1-18-195, ajuste altímetro na 020. Solidado táxi via Pátio 1 no Índia, pode esperar no 0-18-95-1020, ajuste 19407, com serviço. Pronto, cópia? Autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, via peso 197. Nível de voo autorizado 350, degola da pistão 0, curva esquerda, saída Puca, Jambo, Aruf, transponder 54 no 4, controle Salvador Pera aí 1-20-80. 1134, autorizado 350, Maceió, no peso 17. Decolada 10, Puca, Jamo, Aru, 5414, é o transponder 1208, um controle, tá pronto para o estacionamento. Voa 1134, aguarde para puxar. O cotejamento está correto, aguardando. Agora. 360. Dael 360, 5972. Controle, autorizaria PROAD Leder presente para o 5972. Afirmo, voe Leder, Rio 5972. Leder, muito obrigado, 5972. Meia, 4 horas, alterna Serra Bravo, Vitor Dão. Autorizado táxi até. Espera via Pátio Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1020, confirma a alternativa Salvador. Alterna Vitória, Serra Bravo, Vitor Santos, autorizado via Pátio 1, a ponto espera da 10, pronto, 18952774. Segue na descida, Façaredo? Segue 2224, desça ao nível 050, até Itapa, após prosseguir a via até 3 mil pés, Senegal no 020. 050 até Itapa, após até 3 mil, ou 2224. E agora autorizado, 5974, decolar, vento 170 graus, 121. Entre livre decolagem, 5974. Oi, Salvador, boa noite, gol 9407. Tá no ponto esperando no zero, pronto. Gente, você na corrida da aeronave da Rio, a Lima tem a ponte. Após o 27, a Lima tem 1 no 0, gol 9407.